Move on. We'll have check what we're showing. 5267, copy. Copy, senhor. 5267. Autorizado com FIS, nível 400, decola da 10, direita da Euleda Bridge, controle 198, torre 1895, transponde 5111. Em Bridge, intercepta Zulu 16. 5111. Autorizado com 5400, 510, curva direita, dial leader bridge, 5191, transponde. Correto, reporte pronto, 1-2. Alô, Salvador, boa tarde, 732, informação, cadê? 722, boa, marca coordenação, receita. Apareceu 1-2-3-4. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Brisco 50. Decolada 10, curva direita, saída da Euleda, pós-Leda, Vobdev. Controle 19-8, torre 18-95, transponde 5066. Controle 7-4-1 correto, autorizado por reportar. Na escuta, 1-2-3-4. Web 6721, autorizado ILS. ILS, 121, graças. Controle, 130-45, vai ser. Sente. Prossiga. Compressão para pátria? 2 minutos. A 98, mas não consegui, acho que é meu variável aqui, tá com problema. Tô te dando ligado. Ah, porque a gente tentou aqui no 234 e sempre sabe que fica a frequência que a gente usa normal lá, só não consegui receber não. Eu vou checar meu variável aqui, obrigado. Uno 4 horas, confins, táxi via Juliette Alfa, 18 mil, passo para o bom voo. Correto, 18,95. Web 5728, cópia? Aguarde. Oh, 6721 Torre 1 no 895. 895, obrigado. Autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus, 6209. Livre pouso 90, 6721. 0330, outro 8. Decola pista no 0, primeiro curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle em 1198, torre em 1895. 121 no código, web 5718. Web correto, reporte pronto. 5718, tem de portão. Instalador WebJet 6741, ponto de espera da 10, pronto. 6741, ciente, mantém a posição. Mantém a posição, ponto de espera. Ciente, agora para a ação. 5728, autorizado, é por táxi. Autorizado, só para o táxi, 5728. Ali, mantém. Ali, mantém o WebJet 6741. 721, no solo 53, direita no 21, décimo 9. Direita 219, 721. 721, então. Aqui é Alfa, reporte Antônio Juliette Web. Alfa, Antônio Juliette. Sete 741, autorizada a decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 79. Autorizada a decolagem, decolagem 41, decola 55, chame controle 198, bombou. 198, web 6741. Controle Salvador, o WebJet 6741, passando 2000 pés. Web 6741, contato radar, suba ao 340. Subindo para o 340, WebJet 6741. Ciente, fique atento ao tráfego da sua companhia, que puxou no 5 e prossiga por 62. 62. Opa, Patango, prossiga. Sou 089, pronto a cópia. Autorizado Vitória, nível 36, na turística 50. Decola da 10, direita. Dael Leda, pois Leda Vobdev. Controle 198, torre 1895, transponder 5117. Correto, 517, 1895. A torre, reporte pronta. Com 4861, torre 1895, um abraço. Obrigado, senhor. Boa tarde. Tá, 7172, 147 a bordo, 3 horas e 10, alterna Salvador. 241, quer ouvir? 147. 47, Juliette Alfa, 18,6, ponto espero com voo. 95? 95 até ou 6 mesmo? Afirmo, 18,95. Juliette Alfa, 18,95, não, pede 5,728. 4, aqui é o localizador com capa vista, vai chamar para tudo sim, branco. Confirma, é o Abaitec, chamou a torre? Afirmativo, boa tarde, para o localizador com capa vista, vai chamar para tudo sim, branco. Relativo, reporte para o plano externo. Belo. Controle, Salvador, boa tarde, eu vou 322, informação, beleza? Voo 328, acione identificação, desça para 3 mil pés, chegada a Mali. Salvador, boa tarde, eu sei 5732. Webset, 5728. 5728, até o ponto de espera e aguardando. Mantém ponto de espera, web 5732. Mantém para checar, 4861. 4861, autorizado pouso, pista 10, vendo no 40 graus, 89. Salvador, 941, tá bom? 941, sendo identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 050. Zona 328, controle. Prossiga. Via, para 2 mil pés, ajustado no 0, no 5, após... Já, tal, correção, até... 2 mil pés, ajustado no 0, no 5, direto e TAP, gol no 328. Ok, via, 2 mil, 1.015, gol direto e TAP, gol no 328. Jet 5728 ali, mantém. Ali manter o Jet 5728, tá bom, mantém. É 4861 no solo 02, direito no 21, decimal 9. Vem aqui, Latam 3, Abaitan. Eu. Então alinhar, livre decolagem, vento 40 graus, 9 nós. Já da alinhar e decolar, pressão a zero, FG 5732. Na frequência 25 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 25, 1, 33, 25, bom dia. Segue instrumento para pouso na 1-0 ou vai modificar para 1-7? Romeu Papatão, confirma. Gente, mas o senhor vai ficar aguardando a autorização deste controle e vai depender dos tráfegos em aproximação, entende? Chamo controle em 19-8, boa. Aguarde coordenação, 754. Olhe, boa tarde, Webjet 5728, decolou, cruza 2200. Webjet 5728, 330, se manter a contato para a decolagem de saída PUCA. 330, saída PUCA, 5728. Chame a torre para prosseguir. Torre autorizado prosseguir o táxi Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. Dan 3144, a sua identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o 050. Coordenca serviço de solo após o trip, livrar o 4 CNC. Só um minuto, está autorizado esse ano 10, está aguardando para autorização, 393. 393, autorizado, puxa o pé, está para o táxi, aguardando a autorização do táxi. O Gol 954 para a cópia, Campanha Grande. Autorizado, 390, rota para o Zulu 10, Neuma, porta direta, decolada 10, com curva pela esquerda, subida Puca, transição Zipar, 51031 no transponder, controle 199 decimal 8. Confirmando, é rota para o Zulu 10 e decolagem de curva esquerda, da 190. Portão 9, chegando quando pronto, para o posicionamento. Gente, no próximo setor já tem um Airbus, no portão 10 já iniciou, ok? Primativo, a gente coordena já com a equipe de solo, já pode coordenar. Assim que o Airbus livrar a retaguarda, o senhor inicia e chama táxi, rapaz. 393 para a cópia. 393, Galeão 360, upper, a rota B10, Upper November 857, posto seguro, Zulu 16. Após conforme o plano, decolada 10, com curva pela direita, descida da El Leda, após Leda vou abrir, correção, B10. Ao interceptar o Zulu 857, segue conforme. 51122 e transponder, controle da pele 199.8. 3193, autorizado 360, IDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, decolada 10, curva direita, Dael Leda, após o IDEV, transponder 5122, controle 199.8. 393, correto, chama o quanto para o táxi? 3193. Corre, Salvador, boa tarde, jogou 328, final pista 10. 322, prossiga aproximação e fala 3 pousos baixos.